fazendo e me beija, beija. Fica tranquilo que com certeza, se me beija vai se apaixonar. Então para, para, tudo que tá fazendo e me beija, beija. Fica tranquilo que com certeza, se me beija vai se apaixonar. Quem tá afim de beijar na boca do alguém? Jeito diferente, acho que tá rolando um clima entre a gente. Quando joga seu charme pra me provocar, porque já sabe que tá mexendo comigo. Me dá um fora, depois me dá um sorriso. Diz que não é a hora, pede pra esperar. Tá estampado na sua cara o que você quer de mim. Não tô te obrigando a nada, você beija se tiver. Beija, beija, fica tranquilo que com certeza, se me beija vai se apaixonar. Então para, para, tudo que tá fazendo e me beija, beija, fica tranquilo que com certeza, se me beija vai se apaixonar. É com a maior honra que a gente convida pra cantar nossos padrinhos Fernando Sorocaba. Você me olha de um jeito diferente. Acho que tá rolando um clima entre a gente. Quando joga seu charme pra me provocar, porque já sabe que tá mexendo comigo. Me dá um fora, depois me dá um sorriso. Diz que não é a hora, pede pra esperar. Tá estampado na sua cara o que você quer de mim. Não tô te obrigando a nada, mas sei que também cê tá. Fazendo e me beija, beija. Fica tranquila que com certeza, se me beija vai se apaixonar. Então para, para, tudo que tá fazendo e me beija, beija. Fica tranquila que com certeza, se me beija vai se apaixonar. Com certeza, se me beija vai se apaixonar.